A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Boa noite. Nesta Hora das Cigarras, a poetisa Conceição Lima irá recordar, num magnífico poema, o início da colonização das suas ilhas de São Tomé e Príncipe. Daí que tenhamos começado por escutar a angolana Aline Frazão, recriando um clássico da música afro-lusófona. Terminaremos com o grande pianista congolês Rei Lema, cantando também ele São Tomé. Pelo meio, escutaremos Caetano Veloso,

o trilho que Colombo abriu na vaga como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que a brisa do Brasil beije e balança, que a brisa do Brasil beije e balança. Deixaram nas ilhas um legado de híbridas palavras e tétricas plantações, engenhos enferrujados, proas sem alento, sonoros nomes aristocráticos e a lenda de um naufrágio nas sete pedras. Aqui aportaram, vindos do norte, por mandato ou acaso ao serviço do seu rei, navegadores e piratas, negreiros, ladrões, contrabandistas, simples homens, rebeldes. Proscritos também e infantes judeus, tão tenros que feneceram como espigas queimadas. Santo Mê, bote um estande de nós, boa parte de nossa história e de nós dois. Na boceiva, bote bantu, crioulo e angular. Santo Mê, bote um estande de nós, boa parte de nossa história e de nós dois. Santo Mê, na boveia tá correr um só sangue. Bo foi lugar de sofrimento, uma alegria vou poder dar. Se tudo vos fiz, vou contemplar. Santo Mê, bote riqueza, uma fortuna maior e valor, e amor de tudo vos fiz, e seis vontade na viver juntos. Num tirrinha onde verde é mais verde, Santo Mê, Santo Mê, quer esquecer quem pá vou lutar. Santo Mê, Santo Mê, na Equador de nós dois. Santo Mê, Santo Mê, caminho longe, já para mais perto, bem mais perto de bom futuro. Passar é só penso recentemente, cada construir realidade é perdão. E perdão pode ser união e tudo vos fiz. Santo Mê, Santo Mê, Santo Mê, quer esquecer quem vai por lutar. Santo Mê, Santo Mê, na Equador e nos dois. Santo Mê, Santo Mê, caminho longe, já para mais perto, bem mais perto, e bom futuro passado, é só peso, ressentimento, canta construir. Realidade é perdão, e perdão pode ser união e tudo vos fiz. Santo Mê, Santo Mê, Santo Mê, Santo Mê, Santo Mê, Santo Mê. Saint-Tomé, Saint-Tomé, Saint-Tomé. Aqui aportaram, vindos do norte. Nas naus trouxeram bússolas, quinquilharias, sementes, plantas experimentais, amarguras atrozes, um padrão de pedra pálido como o trigo e outras cargas sem sonhos nem raízes, porque toda a ilha era um porto e uma estrada sem regresso. E todas as mãos eram negras, forquilhas e enxadas. O caso é que um navegante, filho de deuses marinhos, traçou no mar um caminho pra chegar no Oriente. Zarpou e foi em frente, naqueles mares bravios, topou o desafio, outras terras, outras gentes. Lá, lá, ia, lá, ia. Outras terras, outras gentes. Cruzou com feras tamanhas e heróis da mitologia, provou sua valentia em grandiosas façanhas. Comprou e fez barganhas na busca de especiarias, com ondas e maresia. O mar é um pé de ganha, mas a viagem valeu. Eis o Oriente afinal, o seu feito monumental, muitos outros feitos rendeu pra sua glória e do seu lindo Portugal tão legal. E a saga que ele escreveu inspirou Cabral. Vasco diz que foi por acaso que aportou na Bahia. Ventos ou calmaria, hoje isso não vem ao caso. 500 anos de história. Brasil, chegou nossa hora. Vamos soprar outros ventos. Lá, lá, ia, lá, ia. Vamos soprar outros ventos. Graças aos navegantes, o Vasco e depois o Pedro, e até aos réus de Negredo, mandados pra tão distante, depois naus e galeras, nos pés de um alto almirante. E a cruz emocionante virou esfera das feras. Como Gama que o batizou, se afirmou nas regatas. Os negros na Cruz de Malta fez uma revolução. Salve Nossa Senhora das Vitórias e os milagres de São Januário. Nossa bandeira é um santo sudário e o Vasco é Rio de Janeiro. Aqui aportaram vindos do norte e nas roças ficaram pegadas vivas como cicatrizes. Cada cafieiro respira agora um escravo morto. Thank you. e nas ilhas ficaram incisivas, arrogantes estátuas. Nas esquinas, cento e tal igrejas e capelas para 1000 quilómetros quadrados. E o insurreto sincretismo dos passos natalícios. E ficou a cadência palaciana da Úsua, o aroma do alho e do zezedoshi no tempi e na ubagatela. E no calulu, o louro misturado ao óleo de palma e o perfume do alecrim e do malajincon nos quintais dos luxãs. Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, arô, oque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. Esemba, esamba. O batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. Esemba, esamba. Do é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. Esemba, esamba. No balanço das ondas, o queiarô me ensinou a bater seu tambor. Esemba, esamba. No escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, ok, arô, ok. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. Esemba, esamba. Esse é o que cobriu nas noites de frio minha solidão. Esemba, esamba. É oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. Esemba, esamba. Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão. O ar de luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, a primeira umbigada. Macemba, ia, ia, ia, ia. Macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Oi, oi, oi. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Que noite mais funda, calunga. Aqui aportaram vindos do norte, e aos relógios insulares se fundiram os espectros, ferramentas do império, numa estrutura de ambíguas claridades e seculares condimentos. Santos, padroeiros e fortalezas derrubadas, vinhos baratos e auroras partilhadas. Thank you. Oxalá, Odimanitu Xuede, Agaia Ungotbaú, Alá, Banolor Untamnara, Goloro Ualere, Zambin Zeus Ruata, Yesu, Já, Xalancie. Batala, mandará um bolevê, Krishna é fozu, amã, Yamba o chumas do lai, Kala o kutniambe, Akua, Akua, Jesus, ah, Yelenda Yê. Misoko Lubna Deus Yala Nukulukumba Oxalá Odimani Puxuete Agaia Ungotbao Alá Banolorum Tamnara Coloro Ualere Zambim Zeus Ruata, Jesus, já, já lancie. A matera subatala, mandará um leve, Krishna fervoso, amar. Yamba o chumas do lai, cala o cutiambe. Achendie Deus e Maná Camisopo Lubna Deus e Alá. Aqui aportaram vinhos do norte. Às vezes penso em suas lívidas ossadas, seus cabelos podres na orla do mar. Aqui, neste fragmento de África, onde virado para o sul, um verbo amanhece alto, como uma dolorosa bandeira. Do you remember the days of slavery? Till they refuse us. São Tomé fez-se de muitos encontros, alguns dos quais foram aqui recordados nos versos da poetisa Conceição Lima. Escutámos Aline Frazão, Caetano Veloso, Cesária Évora, Martim da Vila e a sua filha Martinália, Hugo Manzichella, Maria Betânia, Gilberto Gil, em dueto com Marisa Monte, e o projeto Three Generations Walking. Terminamos com uma peça do pianista congolês Ray Lema, de homenagem a São Tomé. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa e lido por Ana Paula Gomes. Boa noite, África. Thank you.